Azul 4422, desça para 3 mil pés, ajustando a 06, cancelada a restrição de altitude em Arbor, em Itapi. Para 3 mil, cancelada as restrições do Azul 4422. Isso 788, roll the point runway 10, right? Isso 788, maintain holding point. Holding point, Azul 2788. Oi, boa tarde, Gol 1255, sinal da 10. Gol 255, Gento 190 graus, 190, autorizado pouso, pistão a 0. Ele pouso, pistão a 0, Gol 1255. Tráfego 12 horas, 7 milhas, mantendo 500 pés, sobrevoa o Robson 44. Paciente, obrigado pela informação. Sala 29, visa à direita, chame Solo Salvador, 121 decimal 9. Toma no Solo Salvador, à direita, 219, voo 1255. 2788, ali em decola de imediato? That's right, sir. Line up and take off, Azul 2788. 2788, you line up and take off immediately. Confirm, Azul 2788. Immediately, the wind 190 degrees, 13 knots, Azul 2780. Pela na Pentecostal Azul 2780. Torre Salvador, boa tarde, tá 3144, 2 milhas para a marca do externo. 3144, continua a aproximação, informa o ATR-72 da Azul iniciando a decolagem, fica observando a zero, aguarde pista livre. Parando pista livre, tá 3144. Quatro, dois, dois, desce para 2000 pés, ajuste 10, 16, autorizado LS, X-Ray da pista 10, informe estabilizado. Essa é 2000, reportagem estabilizado, 4422. Quatro, quatro, dois, dois, informa o tráfego 12 horas, 13 milhas, mantendo sobrevoo 500 pés, Robson 44, não interfere com a sua aproximação. Certo. tráfego avistado, vento noite 0 graus, 13 nós, autorizado pouso, pista 1 0. Ele pôs 1 0, 31 no 44. Palermo 315, desça para 3 mil pés, ajuste no 016. 3 mil pés com 1016, Oceania 63, 015. Airborne at 32, call Departure Control 120.8, good flight. Salvador Departure Control 120.8, thank you sir, good day. Salvador Departure Control, good afternoon, Azul 2788, passing 1600 feet. Azul 2788, radar contact on departure, climb to flight level 170, moment departure and frotting transition, cancel restrictions of altitude. Roger, climb flight level 170 without restriction, moment departure, throat transition, Azul 2788. Salvador, approach. Good afternoon, Echo Charlie, Mike, Charlie Victor. X-Charlie, Mike, Charlie, for mounting flight level 150 via Whiskey 33. Robbie, record flight direct to Conde Munition, if possible. 3, livre pista direita, chame solo Salvador, 121, decimal 9. Direita, 3044. Ali Victor, cleared direct Conde position. Azul 2788, confirme a proa e por quantas milhas? Azul 2788, confirm heading and for how many miles? You keep the deviation? Right deviation, heading 330 for 10 miles. Report back on track, Azul 2788. I will report back on track, Azul 2788. Azul 4422, estabilizado. Azul 4422, torre 1, nono 8, decimal 95. Nono 8, nono 5, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4422. Azul 4422, vento 180 graus, 12 nós, ajuste de altímetro no 0, 16, autorizado pouso, pista 90. Ele pouso, Azul 4422. Confirma o vento aí pro Azul? Claro, Azul 4422, vento 180 graus, 12 nós. É, graças. After deviation, cleared, direct to Paulo Afonso. After deviation, fly Paulo Afonso, Azul 2788. Xander 6325, desce para 2000 pés, ajuste 1016, autorizado ILS X-Ray, da pista 1-0, informe estabilizado. 2000 pés, 1016, autorizado ILS, chamará estabilizado, 6325. É, solo 38, livre pista direita, chame solo Salvador, 121, decimal 9. A livre na direita, 219, azul 4422, obrigado, mano. Estabilizado no ILS, o Xander 6315. Xander 6315, chama a torre, frequência 1118, decimal 95. 1895, 6315, obrigado. Sou em Salvador, boa tarde, o Xander 6315 no ILS da pista 10, estabilizado. Xander 315, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, vento no 90 graus, 109. Aguardando livre pouso, Xander 6315. Decolou de Serra Índia, Eco Índia, Serita, o destino é Serra November, Charlie Lima, mantendo 500 pés AGL, alocado 0241 no transponder, e autorizado com o prone do porto para a travessia da Bahia de Todos os Santos. Retorno seu data vai manter 500 pés até o destino? Afirmativo. Retorno seu Delta, livre, voo direto, reporta no através do farol da barra e assim que possível o estimado de pouso. Gente, já estimo o pouso logo mais, Retorno seu Delta. Me siga. Chama pouso 1720, o pouso em Serra November, Charlie Lima. 1720, copiado. 16315, senhor? Sim, motorizado pouso no 70 graus, 12 nós. Livre pouso, 610, no senhor, 6315. E a reporta para descida. Receive center 12545, if unable 12685, Azul 2788. Controle, retrotratado no través do porto, está autorizado, inicie o cruzamento da base de todos os santos. Retrotratado, alta frequência livre. 1 a 5 livre, agradece. Outro seu hotel. Espera um pouco, passarei 2230. Passarelo 2230, autorizado a decolar, 180 graus, 119. Voo 2008, aciona a identificação, vê se havia chegada a BOMED 1 para o nível de voo 050. BOMED 1 até o 050. Que desça até 500 pés, reportando através de Pituaçu. Descendo para 500, informará através de Pituaçu. Oscar Maquiã. Autorizado a linha e manter pista 90. A linha mantém pista 90, apagou por enquanto. Passaredo 2230, decolou os 49, chame o controle Salvador 120, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, passaredo 2230, decolou, boa tarde. Passaredo 2230, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para o nível de voo 180, cancelada restrição. Via Arbor 1 para o 80, sem restrição. Passa Romeu Oscar Mike Yankee, chama a Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 118.95, chamará, Yankee. Torre Salvador, é o Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, dá presente direto pro do CEASA, para cruzamento da final da 1-0. A 1 no mil pés inicialmente. Ajuste de altímetro 1-0 no meia. Autorizado cruzamento 1-0, está acendendo para mil pés com o do CEASA, Oscar Maquiac. Como tráfego, um helicóptero. Eu vou verificar o tipo. À sua esquerda, 7 milhas. Próximo, além do marcador externo que a aeronave está, a 500 pés. Ok, grato pela informação, ficar atento, nosso Maquiac. Papá Romeu Oscar Maquiac, que o tipo da aeronave é um Romeu 44. Romeu 44, mantendo 600 pés, à sua esquerda, aproximadamente meia dúzia de milhas. Ok, ainda não visual e ainda não no equipamento. Ficará atento, Oscar Maquiac. Tá acendendo para mil pés. Gente, mas o tráfego, por enquanto, ele está mantendo aquele setor lá, bem afastado. Ok, 7, Oscar Maquiac. Patango, Oscar, Golf e Uniforme. Aguarde ainda para decolagem. Aguardando, vou perguntar. Papa Romeo, acho que é a Mike Yankee, autorizado, base pela direita, pista no 7, reporte final. Autorizado a base para o Oscar Mike Yankee. Fazendo Oscar Golf Uniforme, autorizado a decolar, pista 1-0, 1-8-0 graus, 1-3-9. Livre decolagem, pista 1-0, Oscar Golf Uniforme. Autorizado acionamento, reporte pronto do táxi, Papa Romeo, Sierra Golf Oscar. Pronto para o início de táxi, Sierra Golf Oscar. Papai Eco Índia Novembro, livre acionamento e táxi, chame para ingresso, pista no 7. Papai Tango Oscar Golf Uniforme, decolou 5-4, chame o controle de Salvador, frequência no 20, décima 8. No 20, décima 8, controle de Salvador, Oscar Golf Uniforme. De Salvador, Papai Tango Oscar Golf Uniforme, decolou, pista no 0, saída Arbor 1. Papai Tango Oscar Golf Uniforme, contato radar na decolagem, suba. Via saída Arbor 1 para o nível de voo 100. Via Arbor 1 para o nível de voo 100, Oscar Golf Uniforme. Patango Oscar Golf Uniforme cancelada, restrição de altitude. Livre de restrição de altitude, Oscar Golf Uniforme, acendeu a marca aqui. No 180 graus, 119. Oscar, vai ter. Do Papatango, Kilo Romeo Oscar. Papatango, Kilo Romeo Oscar, prossiga. Kilo Romeo Oscar de Serra Delta Golf X-Ray para Salvador, mantendo 1.500 pés de corredores. Kilo Romeo Oscar estacionado 01153. Afirmativo, 01153. Kilo Romeo Oscar confirma o PLB. 06. Pelo Romeo Oscar, ciente, mantenha referências visuais, ajuste em Salvador 1-0 no meio, via corredor e reforça Paripe. Reforçará em Paripe, pelo Romeo Oscar. .08, informação de tráfego, 1 hora, 21 milhas, rumo noroeste, passando agora nível 080 em subida, 1 ATR 72. Passaria do 2230, informação de tráfego, 11 horas, 20 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 090 em descida, Boeing 737. 008, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 6, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Oscar Mike Yankee no solo aos 00, libere a direita, chame estacionado. Chamará estacionado, Oscar Mike Yankee. estabilizado. 2000 milhas 16 em Itaguaí estabilizado, 2008. Sapaia com Índia November, chame visual com o Sierra Kilo 76, Sikorsky, que acabou de pousar. Luna, vai com o de Sierra Índia com Índia, ele sim, o Mike Vitoral. Mike Vitoral, prossegue para o pouso. Afirma, informa na conta visual com o local, Mike Vitoral. Afirmativo, Mike Vitoral. Controle, passo 2230, poderia coordenar junto ao centro após dar o Pro de Conquista? Estarei do 223, hora aguarde, coordenação. Luna 008, tráfego na sua posição agora de 2 horas, 20 milhas, rumo oeste, passando agora 4 mil pés em subida, Charlie 208. Confiante, 208. Rodatango Oscar Golf Uniforme, informo tráfego na sua posição agora de 12 horas, 18 milhas, rumo nordeste, passando a nível de voo 060 em descida, Boeing 737. Atenção, para a próxima operação. Paredo 2230, após árvore autorizado, direto conquista. Após árvore conquista, 2230. Tá, chame para ingresso. Negativo, porém o senhor número 2, há um tráfego que havia chamado primeiro, é o Eco Índia November. Visual com Sierra Índia com Índia, Mike Vitoral. Mike Vitoral, sua frequência livre. Desde uma boa, Mike Vitoral. Sim, eu não entendi. O senhor está pronto para o ingresso da decolagem? Pesado, ferro meu. Sapá, Eco Índia November, foi o senhor que indagou a torre para o ingresso e aí prosseguir até a Taxiway Romeu? Olá, Salvador, Sapá Tango, Kilo Romeu Oscar, dá presente ao turista à proa direto para o Ceasa? A mensagem, sua mensagem está chegando entrecortada, Eco Índia November. 5 por 5. Eu escutei uma mensagem e achei que fosse sua aeronave, mas acho que era o Sierra Golf Oscar. O senhor está pronto para o ingresso? Para papai, Eco Índia November. Um minuto. Entende? Serra Golf Oscar, está pronto para o ingresso? Pisou o gol 2008. 2008, chama a torre, frequência 1118, decimal 95. 295. Torre, o gol 2008. Gol 2008, chama avistando a pista no zero. Maria avistando. Papai Eco Índio Novembro, autorizado alinhar e manter, pistão no 7. Avistando 2008. Gol 2008, autorizado pouso. Corrijo, continuando a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização. Autorizado pouso, 170 graus, 129. Pouso, gol 2008. Oscar, visual, bom campo. Passando pelo Romeu Oscar, chama a Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. 1185, pelo Romeu Oscar. Torre Salvador, Papatango, pelo Romeu Oscar. Papatango, quilo, Romeu Oscar, prossiga para sobrevoo do Ceasa. Prossegui para o Ceasa, quilo Romeu Oscar. 2230, chama o Centro Recife, frequência 126, decimal 0. Alterna 128, decimal 8. 360, 228, chamar. Agora fica Golf Uniforme. Informa o estimado do pouso. Estimando lá para 1836, ó, Golf Uniforme. Fica Golf Uniforme, copiado no 836, ciente. Papai Eco Índia November, fica atento às esteiras de turbulência do Boeing 737-800 da Gol. Vento 170 graus, 129, decolagem a critério. Papai Romeu, quilo Romeu Oscar, autorizado a interceptar final, aguarde autorização de pouso. Autorizado final, aguardando a autorização de pouso, quilo Romeu Oscar. Gol 2008 no solo 09, livre à direita, chame solo Salvador, 1121 no decimal 9. 219 à direita, gol 2008. Até um ponto de espera, Papai Romeu, Serra, Golf Oscar. Papapá, Eco India November, decolou 08, ingresso no corredor Axé, com curva direita, chama o controle Salvador, 120 decimal 8. 08, Eco India November. Tango Kilo, Romeo Oscar, visual com 17. Afirmativo. Autorizado pouso, pista 197, 180 graus, 09 nós. Pouso 97, Kilo Romeo Oscar. Aberto. Conforme plano cancelado no 712, mantenha nível de voo 085. Vai manter o nível de voo 085, visual, ótimo, por favor. Charlie, Mike, Charlie, Victor, 150, contact position. Echo Charlie, Mike, Charlie, Victor, radar set terminated 60 miles northeastbound of Salvador VOR. Contact sinal Aracaju approach, frequency 120.3. Contact Aracaju approach, 120.3. Autorizado 180 graus, backtrack, libera a primeira esquerda para Aerostar. Frente para a esquerda, fazer para Aerostar. 4, aciona a identificação dessa via chegada com médio 1 para o nível de voo 050. 050, 3154, com médio 1, consulta a possibilidade de TAP. 054, aguarde. Romeu Serra Golf Oscar, alinhar pista 17, autorizado a decolar, 160 graus, 09 nosso. Controle Salvador, boa tarde, Oceaner 6326, informação papá. Informação Papá para a descida. Descida nível 060, vou em direto para o Comédia, sua identificação. Comédia 060, descida. CNM-326, contato radar 48 milhas sudoeste de Salvador. Esse mantém o nível 060 na proa de comédia. 0, 0, 5, comédia, CNM-326, autorizado direto e TAP. Direto e TAP, CNM-326. Reduza para 250 mais. 2154, 259. Dia linha do litoral, está autorizado curvar à esquerda e reportar no cruzamento da 28. Dia no litoral, vai manter até através da 28, vai informar cruzando a cabeceira 28, Serra Golfiosa. 2154, esquerda 40, caso de falha. Dona intercepta, 3154. 3154, tráfego 2 horas, 42 milhas, rumo nordeste, passando nível 130 para o 060, é 2318 da Oxanel. 3154. Manda o TAN 3154, aeronave da Chané, a 15 milhas, a 2 horas. 3154, não avisa. O Chané 6326, tráfego 9 horas, 15 milhas, rumo ao noroeste, passando 130 para o 050, é 2321 da TAN. Está visual, Chané 6326. Na 3154, desse mantém o nível de voo 060. 060, 3154. Oxanel 6326, desse mantém o nível de voo 050. 4 Pro de Duna, Oxanel 6326. Oxanel 6326 negativo. Vou ir na Pro de TAP e reintercepta a chegada com MED 1. Aguarde instruções para descida. Salvador, do 17 no 4. Ponto de espera pronto. Mantenha ponto de espera. Alfa Romeo Sierra Golf Oscar, Torre Salvador, cruzou a cabeceira 28. Quente Sierra Golf Oscar, chame agora o controle de Salvador, frequência 120 decimal 8. Golf Oscar vai chamar o controle Salvador e 120 decimal 8. Azul 2714, autorizado a linha e manter pistão 10. Papa Romeo Sierra Golf Oscar chamando o controle Salvador. Papa Romeo Sierra Golf Oscar. Via corredor forte, no meu pé. Afirma, o Sierra Golf Oscar, corredor forte no meu pé, a chamar para regresso. Afirma, o Sierra Golf Oscar, confirma a intenção de voo. Afirma, o Sierra 20 milhas, treinamento, vai chamar para regresso. Gente, afastando 2,0 milhas no corredor forte, reporte para o regresso do Papão do Sierra Golf Oscar. Mantenha-se sob regra de voo visual, via corredores. Mantenha-se sob regra de voo visual dos corredores e vai chamar para regresso no Sierra Golf Oscar. É com dia novembro, confirme 2.500 pés sobre Veracruz. É com dia novembro, mantenha 1.500 pés. Aguarde autorização para 2.500. Papa Romeu Juliette Romeu, no Mike na escuta? O Mike na escuta, confirma intenções? Aero levantamento aqui no setor, vai curvar à direita e logo após curvar à esquerda vai interceptar a mala baixa. Sete. Azul 2714, informação de tráfego, César 150, rumo nordeste, litoral nordeste, mas está ligeiramente dentro do continente, a 1.000 pés, aproximadamente 4 para 5 milhas se afastando no rumo nordeste. Autorizado a decolar, 190 graus, 119. Sim, deve decolar, azul 2714, manifestar o tráfego nordeste. Já com o dia 90, mantendo 1.500 pés e aguarde. No 54, duas milhas oeste da posição Duna, reassuma a navegação na proa de Duna. Autorizado final do procedimento terrestre X-Ray, desça para 3.000 pés, ajuste o altímetro no 0, 1.6. 3.016, pro de dono, autorizado ILS X-Ray, acusando a estabilização 3154. 120, decimal 8. Controle 208, 2714. Seu pé, X-Ray, reporte estabilizado, 63. Controle Salvador, azul 2714, decolado na Momo, cruza meio 100 para 1.0. Azul 2714, contato radar na decolagem, suba as guias, sai da Momo, para nível de voo 1.60. Sobe via Momo para 1.60, azul 2714. Tango Oscar Golf Uniforme, para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife, frequência 126.0, até 128.8. 126.0, 128.8, Oscar Golf Uniforme. Com dia 90, aguarde para ascensão. Eco Índia November Sub mantém a 2.500 pés. Zona 54, desça para 2.000 pés, hoje o altímetro no 0.6, é posto estabilizado no curso localizador. 2.000 pés, é posto estabilizado 3.4. Para 6326, chame em Torre Salvador em 118 decimal 95. Salvador, boa tarde, Sierra